braços daquele que nunca me deixou. Se o amor perfeito sempre esteve repousando em mim, eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda em teus braços. Jesus é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Poder participar das entregas de dízimos e ofertas. Senhor, que cada vez mais possamos, com sinceridade e humildade, desfrutar da graça que o Senhor nos dá. Que nós possamos, Senhor, te ouvir e compreender, buscar o Senhor de todo o nosso coração e entender que o seu caminho é melhor do que o meu, é melhor do que o nosso. que por isso o Senhor é Deus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.